Fala muito então por dos meus 10 amigos. Mola fala, nós calamos, pss, nem um pio. Se o assunto não for esse, com licença, não é comigo. Nunca um desperdício, até o diabo investe nisto. Vê só meus objetivos em Blu-ray bem definidos. A missão é um demônio, adivinha quem foi possuído. Alérgico à pobreza, caguei pro exorcismo. De olhos fechados pelo cheiro, sem onde tá o cash. E com a palma, sei se são de mil ou são de 100. Porque eu trabalho com papel como um printer. And all you motherfuckers know cause I'm about it. Se eu morrer pobre, eu vou enriquecer no inferno. Vendendo almas, vendendo almas. Se eu morrer pouco, então vou enriquecer no inferno. Vendendo almas, porque eu não posso. Porque eu acho que eu nasci pra isso. Mola eu quero e eu faço o que eu for preciso. Eu converto meus pecados em mola se for preciso. Eu me venho quando faço amor contigo. Oh meu Deus, diz-me só se há valor no meu esforço. Não descanso, eu não durmo, nem sequer pisco o olho. Morrer pobre, nem pensar, nem pensar se me deixa louco. Faço mola por meu amor. Nas bolas do sucesso, à espera que ele se venha. Para o terro da fama e dê-los este problema. Diabo numa danjo, faço isto com muito amor. E olha, vou bater tipo a campainha, tá broke. Esta é a turma dos diabos, boy. Não se descansa tipo um ano sem feriados, boy. Topados em turno de escrava, turma planta os planos para tu canotas altos, man, fuck cartoon. Yeah, o que se passa com estes niggas? Eles param-me na rua, querem pizza, preço de pizza. Me evita, se não ataco não há papo. Vocês passam despercebidos tipo lentes de contacto. Se eu morrer pobre, eu vou enriquecer no inferno. Vendendo almas, vendendo almas. Se eu morrer pouco, então vou enriquecer no inferno. Vendendo almas, porque eu não posso. Porque eu acho que eu nasci pra isso. Mola eu quero e eu faço o que eu for preciso. Eu converto meus pecados em mola se for preciso. Eu me venho quando faço amor contigo. Oh meu Deus, diz-me só. Não descanso, eu não durmo. Eu não posso morrer pobre. Diabos não me atanges. Dia e noite acordado. Diabos não me atanges. Dormir não alimenta.